me chama de meu bem. Mexe com minha cabeça, me provoca e tudo bem. Faz de mim o que bem quer, usando a imaginação. Diz que a vida é muito louca e não dá bola pra ninguém. Mesmo assim, mesmo assim eu te quero, meu bem. Mesmo assim, mesmo assim eu te quero, meu bem. Eu vou sair pra distrair, vou dançar, vou agitar, passear por toda a noite até o dia clarear. Vou sair pra distrair, vou dançar, vou agitar, passear por toda a noite até o dia clarear. Mesmo assim, mesmo assim eu te quero, meu bem. Mesmo assim, amor, e me chama de meu bem. Mexe com minha cabeça, me provoca e tudo bem. Faz de mim o que bem quer, usando a imaginação. Diz que a vida é muito louca e não dá bola pra ninguém. Mesmo assim,